Ele é o sétimo maior país da África. Em agosto de 2020, militares tomaram poder naquele país. A emissora estatal do Mali leva ao ar muita música típica e também noticiários em francês. A seguir, ouça um trecho da RTV Malienne que eu captei aqui em Porto Alegre em 17 de abril. E no domingo 18 de abril, eu captei uma interessante emissão da Voz da Turquia. A emissora transmite em idioma turco entre 15h50 e 20h58 no tempo universal em 9.460 kHz com uma potência muito alta. Por isso, o sinal da emissora também chega aqui na América do Sul. Ao que tudo indica, captamos uma radionovela, já que uma mulher fala de forma dramática. Ouçam a seguir um trecho que eu gravei. E a Voz da América utiliza as ondas curtas para chegar a alguns países onde o rádio é um dos principais veículos de comunicação. É o caso, por exemplo, dos países africanos que falam em inglês. A emissora se serve de um transmissor localizado no Botsuana para transmitir em inglês a partir de 17 horas no tempo universal, ou seja, a partir das 14 horas no horário de Brasília, em 4.930 kHz. Em Unaí, Minas, o Ender Marques captou a emissora em 17 de abril, às 17h33, no horário de Brasília, com sinal regular. A seguir, ouçam um trecho que ele gravou da Voz da América. E a Radio Free Asia anunciou um novo cartão QSL que será enviado aos ouvintes a partir de maio. Ele homenageia os Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão realizados no Japão de 23 de julho a 8 de agosto. Todos os informes enviados entre maio e agosto serão respondidos com este novo cartão QSL. E a transmissão em espanhol da Rádio Romênia Internacional, que é destinada ao continente europeu, tem sido monitorada com boa sintonia também aqui na América do Sul. Ela vai ao ar entre 19 e 19h57 no tempo universal, ou seja, entre 16 e 16h57 no horário de Brasília, em 9.610 e 11.850 kHz. A seguir, ouça um trecho que gravamos aqui em Porto Alegre, em 17 de abril, do programa apresentado por Valerio Radulian. Y ahora una nueva edición de nuestro espacio cultural, Club Cultura. Les hablaremos sobre Marina Pagli, seleccionada para el programa Berlinale Talents 2021. Y ahora última información. Faz alguns dias que a rádio Inconfidência de Belo Horizonte, em Minas, não tem sido captada em 6.010 kHz em 49 metros. Entretanto, na frequência de 15.190 kHz, na faixa de 19 metros, ela tem sido monitorada em várias localidades do país e do mundo. Em 21 de abril, eu captei a rádio Inconfidência aqui em Porto Alegre com ótima qualidade de sinal. Terminamos nosso boletim deixando com vocês o áudio da emissora de Belo Horizonte, captada na tarde do último dia 21 de abril. Boas escutas a todos! Boa tarde para você, ótima quarta-feira com muita luz e energia positiva para você e para toda a sua família. Se cuide, vem chegando agora a turma do Balão Mágico. You are listening to the Radio Memories program on the air with Talvin Lucado. Memórias do Rádio no Ar. Estamos de volta no Memórias do Rádio no Ar. No último dia 19, o cantor Roberto Carlos festejou seus 80 anos. E para comemorar esta data, o Memórias do Rádio no Ar resgata no acervo Talvani Lucato uma entrevista que o rei concedeu à Rádio Globo do Rio de Janeiro no dia 19 de abril de 1979. Esta entrevista foi concedida ao saudoso radialista Valdir Vieira, que nos deixou no ano de 1985. Lembrando que o rei estava festejando seus 38 anos em 1979. Você só ouve aqui, no Memórias do Rádio no Ar, o programa que o Brasil conhece. Brasil! Valdir Vieira, CYJ458. Alô, Valdir, eu estou aqui aproveitando a oportunidade, telefonando para você para agradecer todas essas demonstrações de carinho, todo esse amor que eu recebi durante todo o tempo do seu programa. E que tenho recebido sempre, mas hoje, especialmente no dia do meu aniversário, eu realmente recebi muitas demonstrações de carinho. E eu quero agradecer a todos vocês por esse amor, por esse carinho. Inclusive agradecer àquela senhora que falou do Ano Internacional da Criança. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por suas palavras. E desejar a todos muitas felicidades. Um grande abraço a todos. Enfim, retribuo a vocês todo esse carinho, todo esse amor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Roberto, uma música que você gostaria de ter gravado? Que será? De Chico Buarque de Holanda. Roberto, uma música que você gostaria de ter gravado? Lígia. Ô Roberto, todos os artistas têm uma música que eles fizeram em um momento muito especial. Você deve ter essa música. Você pode contar esse momento e como essa música nasceu? Eu acho que eu tenho algumas músicas com momentos especiais. Eu acho que, por exemplo, uma música como Lady Laura foi um momento muito especial. Aliás, não um momento especial. O momento de fazer a música, sim, mas são momentos que a gente várias vezes tem, né? Então a música diz exatamente isso. Muitas vezes, quando às vezes me sinto perdido no meio da noite, ou logo no início da música, quando eu digo quantas vezes eu tenho vontade, tenho às vezes vontade de ser novamente um menino, quer dizer, são momentos que realmente eu acho que todo mundo tem. Essa música diz, eu tenho vontade de ser novamente um menino, voltar para os seus braços, Lady Laura. Roberto famoso hoje é mais feliz ou Roberto menino de cachoeiro que podia andar livre nas ruas era mais feliz? Eu acho que tudo tem sua época e tudo tem o seu, vamos dizer, tudo é uma questão de momento. Quando eu era menino eu queria ser cantor, entende? E eu acho que quando eu era menino, eu era feliz como menino. Hoje eu sou feliz como adulto, sou feliz como cantor. Eu tenho recebido muita coisa, graças a Deus. Tenho realmente recebido muitas alegrias na minha carreira. E eu acho que são fases, entende? Eu não posso dizer para você que eu era mais feliz naquela época ou mais feliz agora. Às vezes

sair livremente sem uma proteção, sem um guarda? Eu acho que vale a pena, porque tudo tem suas compensações, entende? Eu acho que, desde o momento que eu me decidi ser artista, ser cantor, eu acho que, lógico, tudo isso tem um sintoma, né? Por exemplo, se você não pode fazer isso, o sintoma é bom, é porque o público te dedica carinho, o público te ama, essas coisas todas. Então a gente tem que olhar pelo lado certo essa situação, pelo lado, vamos dizer, que gratifica, né? E isso tudo é gratificante, porque na realidade isso é o sintoma de que o público realmente me tem tanto carinho e por isso essas coisas acontecem. Eu vejo por esse lado. Não cai em contradição com a Lady Laura? A música? Não, porque Lady Laura fala de outras coisas. Lady Laura, por exemplo, quando eu estava te falando agora do momento de Lady Laura, é um momento de solidão, um momento às vezes de problemas a resolver, coisas... Enfim, certas angústias, certas tristezas que a gente às vezes tem e então, sei lá, de repente nasceu Lady Laura. Roberto... Mas não em relação a essas coisas que você está dizendo, por exemplo, de andar na rua, essas coisas não. Roberto, nesse meu programa, as canções do Roberto e as histórias de cada um, eu recebo cartas e mais cartas e um dia eu vou ter oportunidade de te mostrar muitas cartas de gente contando história. Não há nesse Brasil, ou se há, existe muito pouca gente, mas eu posso dizer com quase certeza que não há no Brasil uma pessoa que não tenha uma história envolvendo uma canção do Roberto Carlos. Quando eu digo uma canção do Roberto Carlos, eu digo uma composição sua, ou composição sua com Erasmo Carlos, ou música que tenha sido gravada por você, da Isolda, de qualquer pessoa que seja. Uma música que se liga a Roberto Carlos. Não há no Brasil uma pessoa que não tenha uma história envolvendo uma canção sua, e essa é a razão do meu programa, inclusive. E você, tem uma música sua que tem uma história comovente? Todas as suas músicas devem ter uma história, senão você não as comporia. Mas uma em especial que emociona Roberto Carlos? E se tiver, eu gostaria que você contasse a história. Tenho muitas. Muitas de minhas músicas são realmente feitas em... Vamos dizer... Muitas têm uma história realmente vivida. Não posso dizer, logicamente, que tudo que eu tenho cantado são coisas que eu já passei. Tem muita coisa que eu... ouvi, tem muita coisa que eu vi, enfim, coisas que eu, observador como sou, entende, observo da própria vida, das pessoas que me cercam, que me contam, que me falam, que vivem às vezes certo tipo de problemas e que às vezes certas... Essa é a chamada motivação e não inspiração? Motivação, acho que é a mesma coisa, acho que as coisas estão bem juntas, sabe? Eu acho que estão bem juntas. Então, resultado, essas coisas às vezes até me sugerem uma outra situação. Às vezes uma coisa que eu fico sabendo me sugere uma outra coisa. Às vezes uma frase só me sugere uma história inteira, né? Mas para você, particularmente, intimamente, um momento forte, eu quero dizer o seguinte, como as pessoas têm uma história, um caso que aconteceu, um filho que nasceu marcado por uma música sua, você também deve ter uma música sua que marque uma história profunda, sua? Eu, como te disse, tenho várias. Eu posso lembrar, por exemplo, das flores do jardim de nossa casa, que foi quando eu estava na Holanda, que o segundinho, nós tivemos que levar o segundinho lá com 20 dias só de idade, né? Para ser operado, do problema que ele teve na vista quando ele nasceu. E realmente foi um momento bastante difícil, foi um momento de muita tensão e enfim, a música não fala exatamente do que eu estava vivendo, mas fala do meu estado de espírito, uma porção de coisas. Eu estava realmente bastante triste, bastante apreensivo com tudo aquilo. Então foi que eu fiz as flores do jardim de nossa casa. Felizmente, o segundinho está ótimo, está muito bem, não tem mais nenhum problema, graças a Deus. E a música ficou mais ou menos registrando aquele momento. As flores do jardim da nossa casa morreram todas de saudade de você. E as rosas que cobriam nossa estrada perderam a vontade de viver. Eu já não posso mais mais olhar nosso jardim. Lá não existem flores, tudo morreu pra mim. Não, não, não, não posso mais olhar nosso jardim. Lá não existem flores, tudo morreu. As coisas que eram nossas se acabaram. Tristeza e solidão é o que restou. As luzes das estrelas se apagaram. E o inverno da saudade começou. As nuvens brancas se escureceram. Nosso céu azul se transformou. O vento carregou todas as flores. E em nós a tempestade desabou. Faz mal depois que a chuva cair. Outro jardim um dia há de reflorir. Roberto Carlos, os Beatles, quando gravaram seu primeiro disco, tiveram que, não sei se pagar, alguma coisa assim para poder colocar sua música numa estação de rádio. E não sei se o George Harrison, um deles lá, um dos Beatles lá, disse que chorou muito ao ver a sua música pela primeira vez tocada numa estação de rádio. E Roberto Carlos, qual foi a emoção de ver pela primeira vez uma música sua tocada no rádio? Não cheguei a chorar, mas fiquei bastante emocionado. Bastante emocionado. Foi realmente uma sensação maravilhosa ver minha voz pelo rádio tocado, meu disco tocado numa rádio. Realmente foi uma emoção muito grande. Qual foi a música? Foi naturalmente a primeira música que eu gravei, Fora do Tom. Não entendi, vocês precisam me explicar. Seu samba é esquisito, não consigo decifrar. Na escola eu aprendi e música estudei, mas seu samba ouvi, na mesma eu fiquei. Tentei ouvir a voz que existe nesse seu olhar, e pra beijar alguém, os peixinhos fui contar. Responda, por favor, se isto é natural. Não durmo há mais de um mês por causa de vocês. Cheguei, sorri, venci, depois chorei com a confusão. No tom que vocês cantam, eu não posso nem falar. Nem quero imaginar que desafinação. Se todos fossem iguais a vocês. Tentei ouvir a voz que existe nesse seu olhar, e pra beijar alguém, os peixinhos fui contar. Responda, por favor, se isto é natural. Não durmo há mais de um mês por causa de vocês. Cheguei, sorri, venci, depois chorei com a confusão. No tom que vocês cantam, eu não posso nem falar, nem quero imaginar que desafinação. Se todos fossem iguais a vocês, se todos fossem iguais a vocês, se todos fossem iguais a vocês, se todos fossem iguais a vocês, se todos fossem iguais a vocês. Roberto, qual foi o maior problema que uma fã já criou para você? Não creio que uma fã tenha me causado problema sério, não. Assim, um problema de eu me lembrar e tal. Não. É um arranhão no carro uma vez aconteceu, mas isso não chega a ser um problema sério e tal. Entendi. Sei lá, o que mais? Não, realmente não me lembro, Valdir. Isso... Pode ser que de repente me ocorra assim, alguma coisa que tenha acontecido. E a fama já lhe criou problema? Não. Não, porque eu acho que eu sempre tive muito bem... Eu acho que eu sempre estive conscientizado de tudo que envolve a popularidade, a fama, entende? Então, no caso, eu acho que sempre consegui contornar as situações de modo que eu não fosse prejudicado pela popularidade, sabe? Acho que eu já ouvi você responder em uma entrevista a respeito do seu filho, o Segundinho. Você parece que disse que ele segue a carreira que ele bem entender. É. Mas você, intimamente, gostaria que ele seguisse a mesma carreira que você seguiu? Logicamente, quando eu vejo meu filho tocando bateria, lá... Toca bem? Estudando bateria. Entende? Desde eu vejo lá batucando lá, né? É lógico que sempre dá uma alegria na gente, né? A gente sempre gosta de ver uma tendência artística no filho. Mas eu realmente... quero que ele seja o que ele quiser ser. Ele já tem consciência de que é difícil? Se é bom por um lado, é aquele problema de você não ter um fim de semana, de você ter que... Essas coisas todas, essa barra toda que um artista famoso encara, ele tem consciência de tudo isso? Eu acho que ele ainda não tem, não. Eu acho que ele ainda não tem, não. Ele pode, naturalmente, sentir a minha falta e tudo, por causa das viagens, dos compromissos todos, mas não creio que ele ainda... Eu acho que ele ainda não tem idade para se conscientizar disso. Ele pode não gostar muito disso, mas se conscientizar realmente disso, eu acho que ainda não. Roberto, uma das músicas que mais mexem com seus fãs é Outra Vez. Não é sua, por sinal. Essa música machuca gente que não acaba mais. Você pode contar como é que você soube dessa música? Como é que você ouviu essa música? Como que foi mostrada? Porque você deve ter problema todos os dias... Problema não, que você tem um respeito pelos compositores. Não é problema, mas é tempo para ouvir toda a gente. Como é que você descobriu Outra Vez? Bom, eu normalmente ouço todas as fitas que me mandam. Todas as que me mandam eu ouço. Por exemplo, Outra Vez veio numa fita de Isolda, com duas músicas da Isolda sozinha e uma dela com o nosso saudoso Milton Carlos. Entende? E eu fiquei entre gravar uma ou outra. Outra Vez, tinha uma outra música da Isolda. Outra Vez e a outra música dela com Milton Carlos, que eu não me lembro o nome. Mas no fim eu decidi realmente pela Outra Vez, porque é a que me tocava mais. Você foi o maior dos meus casos. De todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo. tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer. Resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenha vontade sem nada perder. Ah, você foi toda a felicidade. Você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Desejos que tinhas. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Roberto, no dia 18, véspera do seu aniversário, eu fiz uma pesquisa no meu programa para saber o que o povo gostaria de perguntar ao Roberto Carlos. E se muita gente já te perguntou, você vai me perdoar, mas eu vou perguntar também. As pessoas queriam saber, e não sou eu que estou perguntando agora, é o povo que está perguntando. Depois da sua separação, como é que está a sua vida? A minha vida está bem. A minha vida está bem. Eu tenho um ótimo relacionamento com a Nicinha. Entende? Nossos filhos estão muito bem. Estão com quem? Estão com ela, lógico. Entende? Eles estão muito bem psicologicamente, porque nós fizemos a coisa de uma forma muito cuidadosa em relação a eles. Por exemplo, a forma de falar para eles do problema, do que havia acontecido, entende? Quer dizer, foi tudo muito cuidadosamente pensado e conduzido. Então, eu acho que está tudo bem. Ainda sobre esse assunto, você quebrou praticamente um tabu aqui no Brasil de que o artista não poder casar, o artista famoso vai casar, vai prejudicar a sua carreira. Você casou e continuou na sua carreira. As pessoas disseram, Roberto vai cair. Não caiu, subiu cada vez mais. E agora com a separação? Com a separação, Roberto vai cair. E continua, Roberto. E agora? O que o povo vai dizer? Você está isolando na madeira por quê? Não, eu tô brincando. Olha, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. Na realidade, naquela época, na época que eu me casei, existia uma certa preocupação, porque geralmente o ídolo de juventude, o cantor de juventude, entende? O negócio das fãs, aquele negócio de repente causar uma decepção às fãs, realmente existia uma certa preocupação. Mas a verdade é que eu cheguei à conclusão de que uma coisa não, a gente tem que mostrar realmente que a gente tem uma vida particular e que deve ser entendida pelo público. E o público está mais maduro? Está mais maduro, lógico. E naquela época eu acho que o público entendeu perfeitamente que era uma coisa da minha vida. Eu naturalmente gostava, era apaixonado pela Nice e queria me casar com ela, entende? E foi perfeitamente entendido. E, por exemplo, agora, no caso da minha separação, eu acho que a gente a gente e o público, do modo geral, encara da mesma forma. Eu acho que o artista é o mesmo. A vida particular dele pode sofrer algumas modificações, mas eu acho que o trabalho dele, a carreira dele, é uma coisa à parte. Eu sempre digo isso aqui quando eu tenho chance. O que acontece com o ídolo acontece com toda a gente. É que o ídolo é notícia, que o ídolo é revista, é jornal, é rádio, televisão. Eu duvido que no prédio onde a pessoa esteja me ouvindo agora não tenha acontecido uma separação. É, exatamente. É isso mesmo. O artista sempre... As pessoas às vezes pensam que os artistas, vamos dizer... Não vão ao banheiro, por exemplo? Não. Eu ia dizer o seguinte. As pessoas têm, às vezes, mania de pensar que os artistas se separam mais que as pessoas que não são artistas. Não, não é, não. Absolutamente. É que os artistas, quando se separam, são notícia. Exato. Entende? Viram notícia. E as pessoas que, vamos dizer, as pessoas que não são artistas, que não têm, assim, uma vida pública, né? Não são notícias. Então dá a impressão que o artista se separa mais. Agora tem uma pergunta aqui que eu acho que está na boca de todas as mulheres brasileiras. Vai casar outra vez? Olha, não. Agora, pelo menos, não. Não tem plano. Essas coisas são coisas que acontecem. A gente não faz planos sobre isso, né? Geralmente quem propõe um casamento é o homem. Mas no caso de Roberto Carlos deve ser o contrário. Tem recebido muita proposta de casamento? Não, proposta de casamento diretamente, propriamente não. Mas essa questão de casar outra vez, isso depende muito. Depende muito das circunstâncias, depende muito, naturalmente. Depende do amor, né? Porque eu acho que casar é uma questão de amor. Havendo amor, casa. Isso depende muito do momento também. Casa quantas vezes forem necessárias, desde que haja amor. Eu acho que o pensamento lógico é se pensar que se case, que uma pessoa se case sempre por amor. E o casamento sempre depende do amor, depende das circunstâncias, depende, enfim, da disposição que alguém tenha para casar e queira casar. Depende muito do momento e das coisas em que o amor envolve tudo isso, né? Um dia você disse, quero me casar contigo, desculpe, Roberto. Eu cantar assim, né? Uma outra vez você disse, casamento... Não, estou te pedindo desculpa por eu cantar tão mal. E outra vez... Por que você pensou que eu estivesse pedindo desculpa? E outra vez você disse, casamento não é papo para mim. Na mesma ordem que aconteceu na sua vida. Na mesma ordem? Porque assim, primeiro você gravou, quero me casar contigo. Casou. Depois gravou... É, não, mas eu hoje em dia não penso igual. Não. Eu acho que as coisas devem acontecer naturalmente. Principalmente as questões de amor. Eu acho que a gente deve deixar que elas aconteçam naturalmente. Eu acho que nisso aí a gente não deve fazer planos, não. Não deve dizer nem que sim, nem que não. Porque essas coisas são coisas que acontecem. Eu, por exemplo, quando me casei, realmente não pensava me casar e de repente me vi com vontade de casar e me casei. Roberto, show do Canecão, há uma previsão para nova apresentação? Bem, normalmente eu tenho feito Canecão, shows no Canecão, de 3 em 3 anos. Só uma vez eu fiz com um intervalo de 2 anos. Os meus planos continuam os mesmos, daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, digo, eu comecei esse show em 78. Então, certo seria 79, 80, 81. Você começou em 76? Não, esse show dessa vez em 78. Sim. Esse show nós começamos em dezembro, novembro de 78. Então, certo seria novembro de 81. Mas o público vai cobrar antes? Bem, pode ser até que eu abra uma concessão ou faça uma exceção novamente, como fiz... do segundo para o terceiro, da segunda para a terceira temporada no Canecão. Eu gosto de atuar lá, sabe? Eu gosto da casa, eu gosto do pessoal. Os Prioli, vamos dizer assim, são maravilhosos. Mário Prioli, Salvador Prioli, Zeca Prioli, Arthur Prioli, são todos meus amigos, a família deles, inclusive. São pessoas realmente que eu tenho muito perto, sabe? São pessoas realmente amigas. Então, tudo isso me dá ainda mais prazer. O público que frequenta o Canecão, a forma que eles se sentem no Canecão. Eu acho que todo mundo realmente se sente bem no Canecão. E é por isso que o Canecão tem esse prestígio, é essa casa que todo mundo gosta e todo mundo se sente bem. Então, resultado, são essas coisas que me envolvem muito no Canecão. Isso pelo outro lado da parte artística, né? Estou falando da parte pessoal, como, por exemplo, a Dona Vitória Prioli, que é uma pessoa maravilhosa, que eu gosto dela demais. Eu, realmente é uma pessoa incrível, tenho muito carinho por ela. Enfim, os Prioli realmente passaram a ser, assim, meus amigos íntimos. E isso tudo envolve essa satisfação que eu tenho em cantar no Canecão. E a parte das condições técnicas que o Canecão me dá para fazer esse show. Esse show, realmente, eu tenho tido tudo que um artista necessita para realizar esse tipo de show. E isso é muito importante. Roberto, primeiro foi Cachoeiro, você conquistou a sua cidade. Depois, conquistou o Brasil, conquistou toda a América do Sul, Central, conquistou alguns países da Europa. E agora, Roberto Carlos deverá ser lançado nos Estados Unidos, sim? Sim. A porta do mundo aberta para Roberto Carlos? Eu considero que o mercado americano é um mercado sempre que está sempre nos sonhos de um artista, entende? Mesmo os artistas europeus querem sempre tentar o mercado dos Estados Unidos. E eu tive essa oportunidade, tenho essa oportunidade de lançar um disco em inglês e quero também tentar esse mercado. A gente está cuidando muito desse disco. Esse disco está sendo cuidado realmente com todo carinho, com toda a atenção possível. Versões ou músicas novas? Algumas músicas novas, inclusive músicas de compositores americanos. Talvez 4 só. As 8 músicas, versões daqui. Lá parece que não pode se gravar um LP com músicas só de artista de fora, não? Não, eu acho que não. Não tem nada disso. Não, acho que não tem nada disso, não. Bom, e o inglês, tá afiado? O inglês tá bem. Tá bem. Tá bem. Roberto Carlos, como você vê esse meu programa só com músicas do Roberto Carlos? É uma homenagem, é uma demonstração, sei lá, de carinho, sabe, bicho? Mas também por parte do público que tem prestigiado esses programas. Isso é uma homenagem que realmente, uma das maiores homenagens que eu tenho recebido em toda a minha carreira, em toda a minha vida. Uma de minhas ouvintes, a Maria de Fátima, de Inhaúma, mandou perguntar para o Roberto Carlos: o que você faria para colocar a paz no mundo? Eu disse para ela na hora, inclusive, que alguma coisa, muita coisa, ela tem feito através das canções. Mas ela quis saber mais, e além disso? Eu acho que eu faria tudo que estivesse ao meu alcance. Entende? Tudo. Entende? Que estivesse ao meu alcance, eu faria. E o que eu tenho feito, vamos dizer, através de minhas músicas, falando da paz, falando... Enfim, essas mensagens que eu tenho cantado, realmente são coisas vindas do fundo do coração. São coisas que realmente eu sinto e quando falo minhas músicas, falo realmente para valer. Não é um negócio da boca para fora, não. É uma coisa que realmente me preocupa e que eu falo com absoluta sinceridade. Agora, essa pergunta eu respondo dessa forma: faria tudo o que fosse possível. É difícil ser Roberto Carlos? Não. Não é difícil ser Roberto Carlos partindo do princípio de que eu... Partindo do ângulo que eu vejo tudo isso. Não é difícil porque eu sou exatamente o que sou. Entende? Eu faço exatamente as coisas que eu sinto que gosto de fazer. Aquilo que as pessoas conhecem de Roberto Carlos são exatamente as coisas que o Roberto Carlos é. E eu sempre, inclusive, digo que eu sou no palco exatamente o que eu sou fora do palco. No palco eu gosto de ser espontâneo, gosto de estar à vontade e fico realmente à vontade no palco. E uma coisa está em função da outra. O Roberto Carlos artista e o Roberto Carlos pessoa são uma coisa só. Então não é difícil, não é difícil a gente ser aquilo que a gente é na realidade. E se por acaso a minha carreira, vamos dizer, a popularidade me tira a liberdade de fazer certas coisas, por outro lado, ela tem me dado grandes alegrias, tem me dado coisas maravilhosas, que é esse carinho, esse amor que o público me dedica e que eu tenho por esse público também.

This is Radio Clara, São Luís, Maranhão, Brasil. www.portoclara.com. Chegou a hora dos alôs. Um alô para minha querida Rosélia, na cidade de Imperatriz, o Guilherme, na cidade de Canapi, em Alagoas, a terra da ex-primeira-dama Rosane Collor, e também o Marcelo Schubert, na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Bem, gente, chegamos ao final de mais um Memórias do Rádio no Ar. Apresentação e produção, Talvani Lucato. Na próxima semana tem mais. Um grande abraço e saudações radiofônicas a todos. Você está ouvindo a Rádio Guará. Música de qualidade sem impregnação.